para sair daqui. Está tão distante o nosso passado, já não vi ao fim. Não vale chorar, pois sabes muito bem que foi por ti que fiz estas malas daqui. Vou levá-las para longe de ti. Larga-me a mão, deixa-me ir e ser feliz com quem quiseres. Pode esquecer que volte e nem esperes de me voltar a ter nas tuas mãos. Eu vou chorar, tentar esquecer o que entre nós aconteceu. Foi por ti que ele enfim morreu. O meu coração já estava à espera das tuas mentiras para ficar aqui. Não há mais espaço no nosso quarto com outro alguém aqui. Não quero que escolhas, porque eu também não quero ficar. Não adianta nada, o tempo acabou por me enganar. Larga-me a mão, deixa-me ser feliz com quem quiseres. Pode esquecer que volte e nem esperes de me voltar a ter nas tuas mãos. Esperes de me voltar a ter nas tuas mãos. Eu vou chorar, tentar esquecer o que entre nós aconteceu. Foi por ti que enfim morreu o meu coração. Olá, ora então, muito bom dia a todos e a todas. Ora, vocês estão na presença de Manuel Lourenço com mais uma emissão, o fim de semana à porta. Ora, espero que vocês estejam todos bem, que tivesse passado uma ótima semana, que com muita saúde, é o que eu desejo. E então, hoje somos o 10 de junho de 2022, dia de Camões em Portugal, por isso hoje em Portugal é feriado, que é o dia de Camões. E a gente falará isso mais um bocado à frente da nossa emissão. Ora, então, para quem trabalha, um ótimo dia de trabalho e que tenha muita coragem. Para quem viaje, também uma ótima viagem e que faça muito cuidado nas estradas. E para quem está em casa, à escuta da Rádio Arco-Íris, uma boa escuta. E não só nos trabalhos e quem anda de viagem, que há muita gente que escuta a nossa rádio. Então vamos começar com belas músicas. Temos aqui muita música bela portuguesa para passar e para vos fazer alegre aí desse lado. Então, 9 horas e 10 minutos e escutamos as músicas portuguesas. Ora, estou e estamos à escuta do Banda Lusa. Eu mais queria, tu só tu. Quem foi que me deixou, quem nunca me amou, foste só tu, somente tu. Quem foi que mais amei, foste só tu. Quem é que eu mais queria, tu só tu. Quem me

já sabes que é de ti que eu mais gosto. E até aposto que também gostas de mim. Oh, rapariga, ouve bem o que eu te digo. Se quiseres ficar comigo, vou amar-te até ao fim. Não faças caso de tudo o que ouves dizer. Eles falam, falam porque eu gosto de ti. Oh, meu amor, se eu te disser, acredita. És a mulher mais bonita que até hoje eu conheci. Ai, chega, chega, chega, chega aqui ao pé de mim. Chega, chega, chega, que eu não faço mal nenhum. Chega-te para cá e toma lá mais um beijinho. Com amor e com carinho, toma lá que é só mais um. Ai, chega, chega, chega, chega aqui ao pé de mim. Chega, chega, chega, que eu não faço mal nenhum. Ai, chega-te para cá e toma lá mais um beijinho. Com amor e com carinho, toma lá que é só mais um. Chega aqui ao pé de mim. Chega, chega, chega, que eu não faço mal nenhum. Ai, chega-te para cá e toma lá mais um beijinho. Com amor e com carinho, toma lá que é só mais um. Ai, chega, chega, chega, chega aqui ao pé de mim. Chega, chega, chega, que eu não faço mal nenhum. Ai, chega-te para cá e toma lá mais um beijinho. Com amor e com carinho, toma lá que é só mais um. Calor lá fora e frio dentro de mim. São coisas boas e febre de baixa. Sem te ter comigo, tudo é castigo. Saudade. Coisas do amor e febre da paixão. Sem te ter comigo, tudo é castigo. Saudade, solidão. Meu anjo de paz, sou feliz demais. Que eu vejo é tão lindo. Tu foste embora, o medo me apavora. Não sei ficar.

Ora, estamos à escuta da Rosinha, tenho a área molhada. Então, se chover até era bom, não é? Se tivesse uma chuvinha, molhava mais um bocadinho e a gente até ficava contente. Mas, diz ela, tem sempre a área molhada, o problema dela. Então, se você ainda não se ligou à rádio, você liga-se à Rádio Arco-Íris 96.2 para escutar esta linda músicas e emissão O Fim de Semana à Porta. E vocês estão na presença de Manuel Lourenço até ao meio-dia das 9, até ao meio-dia 3 horas de música aqui, que é espetáculo. Estou quase como o Fernando Mendes. Isto é um espetáculo. Sou calceteiro, gosto de sentar pedrinha. Sou calceteiro, tapo buracos na estrada. Sou calceteiro, mas que feliz sorte a minha, pois passo o dia sempre a dar a martelada. Isso! Na vida de um calceteiro é uma vida amargurada. Trabalha de sol a sol para ganhar pouco ou nada. Martelamos nos caminhos, também em casa privada. Passamos o dia inteiro sempre a dar a martelada. Sou calceiro, gosto de sentar pedrinha. Eu sou calceiro, tapo buracos na estrada. Sou calceiro, mas que feliz sorte a minha, pois passo o dia sempre a dar a martelada. Sou calceiro, gosto de sentar pedrinha. Eu sou calceiro, tapo buracos na estrada. Sou calceiro, mas que feliz sorte a minha, pois passo o dia sempre a dar a martelada. É preciso estudar para seres bom calceteiro. Basta apenas ter nascido no lugar de seu ponteiro. Até o meu filho mais velho, que logo de madrugada já está até coitadinho para dar a martelada. Sou calceiro, gosto de sentar pedrinha. Eu sou na estrada. Sou calceiro, mas que feliz sorte a minha, pois passo o dia sempre a dar a martelada. Sou calceiro, gosto de sentar pedrinha. Eu sou calceiro, tapo buracos na estrada. Sou calceiro, mas que feliz sorte a minha, pois passo o dia sempre a dar a martelada. Senta a pedrinha. Sou calceiro, tapo buracos na estrada. Sou calceiro, mas que feliz sorte a minha, pois passo o dia sempre a dar a martelada. Sou calceiro, gosto de sentar pedrinha. Eu sou calceiro, tapo buracos. Ora, então estamos à escuta de Jorge Loureiro. Sou calceteiro. Então, para todos os calceteiros, um ótimo dia, muita coragem para quem trabalha também, muita, muita coragem, porque eu sei que é difícil a vida. Hoje é noite de folia. Lá vêm elas produzir.

deixa, beija o céu da minha boca. Pega, pega, beija, beija até ficar bem louca. Pega, pega, beija, beija o céu da minha boca. Pega, pega, ai, ai, ai. Beija, beija, ai, ai, ai. Pega, pega, você me deseja, ai, ai, ai. Pega, pega, ai, ai, ai. Beija, beija, ai, ai, ai. Eu fico louco e você me deseja. Pega, pega, beija, beija até ficar bem louca. Pega, pega, beija, beija o céu da minha boca. Pega, pega, beija, beija até ficar bem louca. Pega, pega, beija, beija o céu da minha boca. Pega, pega, beija, beija até ficar bem louca. Pega, pega, beija, beija o céu da minha boca. Pega, pega, beija, beija até ficar bem louca. Pega, pega, beija, beija o céu da minha boca. Ora, então aí vimos de ouvir o Pega, Pega, que se louca da minha boca, que foi da parte de José Reza. E então aí vamos continuar com as nossas músicas, e desta vez vai ser o Toca e Dança, que foi pedido do, do Carlos, que vai de viagem, e ele pediu para eu passar então esta musicazinha, que ele depois que não consegue ouvir porque vai para longe. E então é pedido dele para toda a sua família, para todos os seus colegas que o conhecem, que para todos os amigos de Châteauneuf-sur-Loire e também não esquecendo o César Hugo. Eu estou a passar aqui então o Toca e Dança, o Vira no Vira. Opa, essas palmas lá em cima. Vamos mandar o sumo embora. Isso mesmo. Olá, olá. Vamos lá, pessoal, eu quero ver se nós chegar. Estamos Por aqui abaixo eu vou pra cidade. mais bonita que temos em todo o Minho. É a cidade mais bonita que temos em todo o Minho. Ora, então tivemos a escuta de Carlos Pires. Carlos Pires, um grande cantor, um cantor que já esteve aqui em Orleão. Então, e continuamos com a nossa música, e vai ser a música de Leonardo, Ninguém Tira Você de Mim. Então, vimos de ouvir Leonardo, Ninguém Vai Te Tirar da Minha. Então, e são 10 horas aqui na nossa rádio, na Rádio Arco-Íris. Então, como hoje é o dia 10 de Camões, o dia de Camões em Portugal, que é feriado, então vamos ouvir aqui um bocadinho de história de lá de Portugal. Então, vamos escutar. O dia 10 de junho, dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas, foi assinalado no Terreiro do Paço com uma cerimónia militar comemorativa. Sou seu discurso oficial, Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, lembrou que o 10 de junho é o dia em que se celebra a alma do povo português, mas é sobretudo o dia de celebrar as Forças Armadas. Celebramos hoje o dia das Forças Armadas. E não seria justo celebrá-lo num outro dia que não no dia de Portugal. Aqui estamos, pois, com as nossas Forças Armadas, garantes da nossa independência e da nossa Constituição democrática e social. Celebramos também o Dia das Comunidades. Na cerimónia do 10 de junho, que juntou milhares de pessoas no Terreiro do Paço, o Presidente da República condecorou 3 antigos combatentes da Guerra Colonial e 3 militares no ativo. Em parada, seguido por uma demonstração de capacidades militares por parte dos 3 ramos das Forças Armadas, arrancou aplausos da multidão presente no local. As do 10 de junho encerraram ao final da tarde com o arriar da bandeira nacional no Cais das Colunas. Ora, pois foi assim que a gente teve a ouvir um pequeno extrait de Portugal, que hoje é o dia 10 de Camões, que toda a gente lembra-se disso. Ora, e vamos continuar então com a nossa emissão. E com o fim de semana à porta, e vai ser então José Amaro, o fim de semana à porta. Beira, grita bem alto e diz: tá vivo. Quem vai beber comigo a noite inteira? Levanta o braço e grita: tá vivo. Cachaça, eu pago e bebo de graça, sendo assim eu também estou. Sigo sem sono, hoje eu sou dono do mundo, sozinho nem um segundo, podem crer que eu lá estou. Sigo sem sono, hoje eu sou dono do mundo, sozinho nem um segundo, é pra lá que eu também vou. Quem vem comigo pra festa a noite inteira, grita bem alto e diz: eu também vou. Cowboy, camisa e calça rajada, é assim que sempre foi. Entro no bairro, prontinho para ter esquema, com a loira ou a morena, se elas me chamam eu vou. Sigo sem sono, hoje eu sou dono do mundo, sozinho nem um segundo, podem crer que eu lá estou. Sigo sem sono, hoje eu sou dono do mundo, sozinho nem um segundo, é para lá que eu também vou. Quem vem comigo pra festa à noite inteira, grita bem alto e diz: eu também vou. Quem vai beber comigo a noite inteira, levanta o braço e grita: eu também vou. Quem vem comigo pra festa à noite inteira, amigos para a festa a noite inteira. Grita bem alto e diz: eu também vou. Quem vai beber comigo a noite inteira? Mas vamos com o braço e grita: eu também vou. Com fé a mais, sua banda, a festa está completa. Ora, 10 horas e 10 minutos e vamos continuar com as nossas músicas e desta vez vou passar aqui uma cançãozinha de Dia de Portugal, Dia de Camões, que foi pedido pelo Ser Algemeiro, nosso animador das quintas-feiras, que faz as vozes de Portugal. Então, pois ele anda a dar uma caminhadinha, faz ele bem, e vamos passar aqui uma canção para toda a comunidade portuguesa. Então, vamos ouvir esta linda música e até já. O dia de nascer rasgar a escuridão, fazer o sol.

Ora, e vimos de ouvir o Tony Carreira, resta que foi pedido da parte de Manuela de Araújo para a sua colega Rosi, e também não esquecendo a Glória e o animador e todas as pessoas que o conhecem. Então, da minha parte, meu muito obrigado e tenha um ótimo dia de sexta-feira, 10 de junho. Ora, e continuamos então com a nossa dedicatória, desta vez é da Madame Esperança, para toda a sua família, para todos os doentinhos do mundo, e não esquecendo o Sr. Armando e a sua esposa, e o Sr. Agostinho Monteiro, que deseja um ótimo dia e muitas melhoras para eles e para todos os doentinhos do mundo, e também não esquecendo o animador e todo o auditório da rádio. Então, vamos ouvir esta linda canção que tem por título Graciano Sagra, aqui no meu cantinho, que ela adora este cantor também. Então, vamos ouvir esta linda canção. Do mundo temos o bom Jesus. Mesmo qualquer aldeia tem a padroeira para a gente rezar. Por isso o céu inteiro ajuda Portugal. Portugal é divino, desde o Algarve ao Minho, Madeira e Açores. Todos amam Maria e adoram Deus Senhor. Os caminhos há sempre um santinho e uma oração. Por isso o céu inteiro ajuda esta nação. Aqui no meu cantinho há sempre paz e amor. Temos Nossa Senhora e o nosso bom Senhor. Proibimos de escutar o Graciano Sagra aqui no meu cantinho, que foi pedido de Madame Esperança para todos os doentinhos do mundo, para todas as pessoas que eu conheço e para todos. E não esqueceu de ser Armando e o ser Agostinho Monteiro. Então, e vamos continuar com as nossas músicas, e desta vez vai ser da parte de Fernando Reis, de trio. Fernando Reis, que é um condutor de caminhão que passa aqui sempre na tangencial de Orleão. Então vamos ouvir o Caminheiro Apaixonado. Põe aquele bonito vestido de chita, não esqueça a fita vermelha também. Eu tô contente, já tô rindo à toa, te quero de patroa pro ano que vem. Vou descer a serra, te levo morena, depois vou pro norte, te levo também. Fiquei no para-choque do meu estradeiro, sou caminhoneiro e já tenho o meu bem. Cada marcha no carga pesada, te quero minha amada, te quero meu bem. Porque tem dias que pra um caminhoneiro não sobra dinheiro, não sobra o que tem. Isso é problema que não me preocupa, a gente vai pra luta e ganhando o que vem. Pintei no para-choque do meu estradeiro, sou caminhoneiro e já tenho meu bem. Vou descer a serra, te levo morena, depois vou pro norte, te levo também. Descendo a serra eu vou, com minha prenda eu vou, descendo a serra eu vou, vai, vai, morena, usa o seu batom vermelho e olhe no espelho como fica bem. Põe aquele bonito vestido de chita, não esqueça a fita vermelha também. Eu tô contente, já tô rindo à toa, te quero de patroa pro ano que vem. Vou descer a serra, te levo morena, depois vou pro norte, te levo também. Fiquei no para-choque do meu estradeiro, sou caminhoneiro e já tenho meu bem. Descendo a serra eu vou, com minha prenda eu vou. Descendo a serra eu vou, vai, vai, ora, então continuamos com a nossa dedicatória, desta vez é da parte de Madame Pinheiro. E para todas as pessoas que eu conheço, eu também mando-lhe um bom dia da minha parte e tudo de bom e muita saúde, é o que eu desejo. E então vou passar aqui uma canção que ela gosta muito de ouvir, que é o Leonardo, A Lágrima. Então vamos ouvir essa linda canção. Adeus, e foi embora.

passa, tudo passa, mas no peito o amor permanece. E em qualquer momento longe é demais, a saudade atormenta. Qualquer minuto perto é bom. Vocês estão à escuta da Rádio Arco-Íris, estão à escuta da emissão do fim de semana à porta apresentada por Lourenço, e estamos a escutar então Marco Paulo, Amor Sem Limites. E espero que vocês estejam a passarem uma ótima semana na nossa companhia. Se você ainda não se ligou à rádio, então ligue-se à melhor música portuguesa aqui nas ondas da Rádio Arco-Íris 96.2. Na minha vida. De um bagaço bom eu não abro mão, comigo briga tem que ser no braço, só obedeço às ordens do coração. Vem na cabeça eu faço. Já montei cavalo bravo, conquistei muitas mulheres, dei a volta pelo mundo. Acreditem se quiserem, pra chegar onde cheguei, abri mão da vaidade. E passar o que passei, tem que ter força de vontade. Não me arrependo do que fiz, faria tudo de novo. Chegar até aqui, sorri e cantar para o meu amor. Vamos dar as mãos, um, dois, três, e errar o passo perde a vez. Vamos dar as mãos, um, dois, três, e errar o passo perde a vez. Quero ouvir todos cantando e quem desafinar cante outra vez. Vamos dar as mãos, um, dois, três, e errar o passo perde a vez. Vamos dar as mãos, um, dois, três, e errar o passo perde a vez.

Ora, então vimos de ouvir o José Malhoa, Lágrimas de Amor, que foi pedido da parte da nossa animatriz Glória, que faz a emissão de quartas-feiras das 14 às 16 horas. E ora, e então vamos continuar com as nossas músicas, e desta vez vai ser a música de Carlos e Rubem. Essa dor que incomoda dentro do meu peito, beijar os teus lábios, sentir doce mel do teu beijo, deitar em teu colo, encontrar essa paz que eu desejo. Preciso de olhar em teus olhos, dizer o que sinto, essa paixão que sufoca, coração faminto. Levar-te para a cama, deixar no lençol o teu cheiro, pular o meu corpo em teu corpo e matar meu desejo. Preciso desse amor como d'água para viver. Estou no deserto, vai.

Então vimos de ouvir o Saulo Bacalhau quer alho e continuamos então com as nossas dedicatórias e vai ser desta vez de António Lourenço para todos os seus colegas de trabalho, para toda a sua família e não esquecendo o animador e para todas as pessoas que o conhece também, não esquecendo Eduardo Teixeira. Então desejo-lhe um ótimo dia e tudo de bom. E vamos ouvir então o José Alberto Reis, Sozinho. Esta canção passou-me uma, mas a seguir virará a dedicatória para António Lourenço, que será José Alberto Reis, Sozinho. E que o vento beija com ansiedade, onde descuidado alegre vivia. A chorar por ti, louca nostalgia.

jeito e vamos mudar de ritmo de música. Vamos meter uma música mais mexidinha. Então vamos a isso. Boa escuta e uma ótima manhã para todos. Estamos à escuta do ritmo da noite. Ainda não é de noite, ainda temos muito tempo para o dia, mas é bela música. Isto até dá vontade de dançar, não dá? Então pode-se treinar para o nosso baile que vai haver no dia 9 e 10 de julho no Parque de Linha Rola. Vocês podem marcar já na sua agência no dia 9 e 10 de julho, que estaremos lá presentes com de novo o nosso São João, porque tivemos 2 anos sem fazer nada e agora já começa a abrir e as coisas começam a melhorar como antigamente. Então treinem-se e estejam lá presentes do 9 e 10 de julho no Parque de Linha Rolo, na colaboração da Rádio Arco-Íris. Essa é a minha paixão, eu danço e tomo cerveja, eu grito e sou. Todo mundo pulando, todo mundo apertado, mas mexe, mexe que é bom. E o povo todo pulando, todo tentei, faz tempo que te tentei. Eu preciso trocar o óleo, tô com meus pneus bem cheios. Faz tempo que te tentei, faz tempo que te tentei. Eu preciso trocar o óleo, tô com meus pneus bem cheios. Sou louco por teus abraços, sou louco por teu sorriso. Quem te mata o meu cansaço, você sabe o que eu preciso. Me mande teu endereço, que te visitar eu vou. Se tá me querendo, diga, porque gamado eu já tô. Faz tempo que te tentei. Eu preciso trocar o óleo, tô com meus pneus bem cheios. macho, mais macho que caminhoneiro. Viajo de sul a norte por esse Brasil inteiro. Tu vai viajar comigo 26 dias por mês. Cachupo na minha salsicha, não gosto, não sou freguês. Vamos lá. meus olhos, noite da alma. Procurei calma no Deus a teu amor. A minha mão na tua mão e o coração parecia estalar de dor. Lábios em prece, boca fechada, sem dizer nada, o Deus me separou. Eu quis fugir ao meu desgosto, mas o meu rosto, uma lágrima voou. Lábios em prece, boca fechada, sem dizer nada, o Deus me separou. Eu quis sorrir ao meu desgosto, mas o meu rosto, uma lágrima voou. Eu quis sorrir ao meu desgosto, mas o meu rosto, uma lágrima voou. Tratando como um cão. Mal pra